7 metros, mano, vai. Apaga essa história, está ficando feio. Você não me supera, nem vive direito. Pra que tanta indireta, seja mais discreta. Isso só desperta o sentimento ali. Deixa de se passar, já passou da hora da gente voltar. Deixa de se passar, já passou da hora da gente voltar. E dá pra ver no teu olhar, quando beber mais uma, você vem me procurar. Ninguém mata a saudade que só eu posso matar. Tira mais uma dose desse, vem me procurar. E dá pra ver no teu olhar, quando beber mais uma, você vem me procurar. Ninguém mata a saudade que só eu posso matar. Mira mais uma dose desse, vem me procurar. Essa saudade só o vaqueiro sabe matar. Alô, Andrade, downloads, Ana Amaral, produção, empresa do vaqueiro. DJ Gabriel, vai lançar. Alô, Armando Carneiro, vem aí o garanhão da vaquejada. Suba! Apaga essa história, está ficando feio. Você não me supera, nem vive direito. Pra que tanto indireta, seja mais discreta. Isso só desperta o sentimento ali. Deixa de se passar, já passou da hora da gente voltar. Deixa de se passar, já passou da hora da gente voltar. E dá pra ver no teu olhar, quando beber mais uma, você vem me procurar. Ninguém mata a saudade que só eu posso matar. Tira mais uma dose desse, vem me procurar. E dá pra ver no teu olhar, quando beber mais uma, você vem me procurar. Ninguém mata a saudade que só eu posso matar. Mira mais uma dose desse, vem me procurar. Bota pra balançar. Alô, eu de São João Eventos. Alô, Pedro Cedês. Pedro Cedês, pra balançar. Alô, Anderson. O Anderson é diferente. Vai, Anderson, balança assim.